Isso é composição do nosso parceiro Ciro Neto e do Rainer Souza. Aí, Rainer, segura. E 24 horas acordado, meu 440 minutos, e eu me segurando pra não te dizer um oi. Oi, eu vivo remoendo o passado, mas a saudade é foda, eu fico me policiando pra não relembrar momentos de prazer entre nós dois. E aí, você me manda foto do chinelo que ficou embaixo da sua cama, lembranças de quem ama, lembranças de quem ama. Arruma logo um cara pra chamar de seu. Eu mudo de cidade, invento uma nova história pra me iludir, pra ninguém comentar. E aquele cara ali ainda tá sofrendo. Subiu! Por quem não merece o amor. E aquele cara ali ainda tá sofrendo. Por quem não merece amor. Segura assim. Viaga Michel. E aí, você me manda foto do chinelo que ficou embaixo da sua cama, lembranças de quem ama, lembranças de quem ama. Se pra maltratar, sim, arruma logo um cara pra chamar de seu. Que eu mudo de cidade, invento uma nova história pra me iludir, pra ninguém comentar. E aquele cara ali ainda tá sofrendo. Por quem não merece amor. Se pra maltratar, sim, arruma logo um cara pra chamar de seu. Que eu mudo de cidade, invento uma nova história pra me iludir, pra ninguém comentar. E aquele cara ali ainda tá sofrendo. Por quem não merece amor. Aquele cara ali ainda tá sofrendo por quem não merece o amor.